DJ Anderson, tudo ok? Senhoras e senhores, com vocês. Olele. Olele. Olele. Batuca Brasil. Pois amanhã não se sabe o que vai ser. Toda manhã tem um ar de melancolia, aquela nostalgia que contagia. Gente que acorda e ao seu lado alguém, gente que desperta e ao seu lado ninguém. Mamãe que madruga com o neném, gente que tem tudo e gente que não tem. Então eu vou pra rua, vou ver o sol, jogar a minha escarpuja ao anzol, cantar pro nosso rei, ver o sol todo poderoso, que é de graça, essa graça é por pouco. Veio o jornal, eu tô passando mal, caiu a casa de um otário federal. Moça internacional, e a foto da madame na coluna social. O dia vai, não posso parar. A tarde vem chegando, vamos lá. Só você! A tarde chegou, eu quero jogo certo. Convido você e quem tiver por perto. Andada as mercado, voluntários ou matriz. Quando dá um pulo, me escata por notícia. Toma suco com meu rumo como castanheta. Cabelo todo som, entregue de bandeja. É medida que escurece, no escuro eu posso ver. Um verdadeiro cego, aquele que não quer ver. Carro demais, gente demais, consumo demais. E a violência vem atrás, não posso comprar. Então eu vou roubar publicidade, me faz desejar. Chega de lote, de conversa fiada. Tem que viver a vida como agonizada. A noite chegou, não posso esperar. Já sinto aquele cheiro no ar. Assim eu não aguento, bagulho 100%. Eu não parar o bolona no primeiro tempo. Atenção, o que tá por vir? Não é aconselhável menor assistir. AIDS, coca, polícia, álcool, droga, violência. O sujeito tá sujeito a tudo. Abuso e uso, cego, surdo e mudo. Cidadão, sangue bom, pé no chão, sabe o que é. Sabe que eu tiro a balada, venha como vier. Só ganhando a noite foi demais. Bom dia, vida, até mais. Play. Gostaria de pedir que toda a banda Ultraman batesse palma pra essa galera. Valeu.